sertão. Eu só como a borboleta, não posso ver caridade. Ai que lindo que eu manda só se dança no sertão. Lá no mar tem baleia, tem também camarão, onde tem o areinho que se faz o balão. Quando canta a sereia, treme meu coração. A mulher que não ama, não terá salvação. A mulher que não ama não terá salvação.